Sabe, existe uma expectativa quase, tipo, inabalável de concretude quando a gente pensa no ambiente de um laboratório de biologia, né? É uma premissa quase instintiva para quem é da área. A pessoa prepara uma amostra, ajusta ali o foco da lente do microscópio e, bom, a célula simplesmente tá lá. É a pura observação empírica da matéria, ali na sua frente. Exato. Mas e se essa lente, impulsionada por novos algoritmos, em vez de apenas ampliar a realidade, estivesse, tipo, estatisticamente inventando estruturas celulares que nunca existiram na natureza? Nossa, essa é basicamente a definição exata de uma crise epistemológica na bancada do laboratório. O que antes era observação direta e irrefutável, agora, bem, corre o risco de passar por um filtro estatístico que pode muito bem estar criando uma miragem super convincente. Hoje. Para quem nos acompanha, nós vamos mergulhar num material de base bem denso, cirúrgico e muito revelador. É um relatório técnico detalhado sobre as implicações institucionais, éticas e metodológicas do uso de inteligência artificial generativa na pós-graduação em ciências biológicas lá da UFMG. Um documento importantíssimo, aliás. E a missão dessa nossa análise profunda de hoje passa longe de ser só mais um daqueles debates exaustos sobre a inteligência artificial ser a salvação ou a ruína da ciência. Sim, a gente quer fugir desse clichê, né? Com certeza. O objetivo aqui é mapear com precisão, com rigor acadêmico, está tentando domar esse tsunami tecnológico. O relatório não expõe só as falhas conceituais, ele estabelece regras muito claras. Afinal, a integridade da pesquisa básica de hoje dita a segurança de uma vacina amanhã, sabe? Nossa, sem dúvida. Uma vacina, a precisão de um diagnóstico genético. A confiabilidade de tratamentos médicos inteiros. Exatamente. Entender essas regras é entender como a verdade científica vai ser protegida agora no século XXI. Bom, então vamos analisar isso por partes, começando pelo cenário macro. O relatório da Comissão Permanente de Inteligência Artificial da UFMG, datado de outubro de 2025, traz um dado que, olha, quebra qualquer ilusão de que a IA é um problema para o futuro. É um número que assusta logo de cara, né? Demais. Eles mapearam que 1.832 membros da comunidade acadêmica já utilizam ferramentas de IA nas rotinas de pesquisa. Ou seja, a adoção já aconteceu em massa. E logo no início, dá para notar que havia um ímpeto de várias instituições em simplesmente proibir a tecnologia. É um reflexo supernatural do ser humano diante do novo, mas completamente ineficaz na prática. Totalmente ineficaz. Eu fico pensando, proibir a IA hoje seria o equivalente a entrar num laboratório moderno e, tipo, banir o uso de uma centrífuga ultra rápida só porque ela gira a milhares de rotações por minuto e pode explodir os tubos de ensaio se for mal calibrada. Nossa, essa é uma analogia excelente. Né? A academia parece ter percebido que não adianta esconder o equipamento. É vital ensinar o cientista a operá-lo, calibrar o peso direito, para que o experimento não seja destruído no processo. E essa exata transição, saindo do proibicionismo cego e indo direto para a regulação transparente, que o Brasil oficializou. O grande marco detalhado nas nossas fontes é a Portaria número 2664 de 2026, lá do CNPq. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, exato. E essa portaria muda o jogo, né? Muda completamente. Ela não bane a IA, mas traça aquelas linhas vermelhas absolutas. E a mais contundente delas, sem dúvida, é que uma inteligência artificial jamais, sob nenhuma hipótese, pode receber crédito de autoria num artigo científico. O que faz todo sentido quando a gente pensa na mecânica legal da ciência. Porque a autoria não é só sobre quem escreveu o texto, é sobre quem responde juridicamente pelo que está escrito ali. Precisamente. A lógica é estritamente jurídica. Pensa bem, se um dado genômico for fraudado ou causar algum dano real à saúde pública num teste clínico, um algoritmo não pode ser processado civilmente. É, não dá para algemar um software, né? Pois é, não é possível cassar o diploma de um código de computador ou responsabilizá-lo por conflitos de interesse financeiro. A agência e a responsabilidade precisam ser invariavelmente humanas. Faz sentido. E além disso, a portaria traz uma proibição muito estrita que afeta o dia a dia global da ciência. É terminantemente proibido usar IA para realizar a revisão por pares, o famoso peer review, de artigos de terceiros. Peraí, a teoria por trás disso parece ótima, mas qual é o perigo real na prática? Tipo, por que um pesquisador não pode simplesmente pedir para o ChatGPT resumir um artigo super denso que ele foi convidado a avaliar? Ah, pelo risco catastrófico de quebra de sigilo industrial e científico. O processo de revisão por pares lida com descobertas que são totalmente inéditas, patentes que ainda não foram registradas. Dados de meses, às vezes anos, de trabalho árduo, né? Exato. Se um avaliador pega um manuscrito confidencial de um colega e faz o upload desse PDF no modelo de linguagem comercial, ele acabou de alimentar a base de dados de uma empresa de tecnologia privada com propriedade intelectual sob embargo. Nossa, um vazamento de dados monumental. E irreversível, acontecendo com um simples atalho de teclado, um Ctrl-C, Ctrl-V. Tô chocada com a facilidade de dar um erro tão grande. É assustador. Por isso, pesquisadores de muito peso citados no documento cravam que a nova espinha dorsal da ciência brasileira é a transparência metodológica obrigatória. Ou seja, se a IA foi usada para estruturar os dados, isso precisa estar detalhado tintim por tintim na seção de métodos do artigo. Exatamente. Sem transparência, não tem ciência válida hoje. Mas isso nos leva a um gargalo prático que parece incontornável. Se o CNPq agora exige essa transparência brutal e proíbe usos indevidos, a corda invariavelmente vai arrebentar do lado das universidades. Sempre. É lá que a fiscalização acontece no dia a dia. Pois é. Como é que um coordenador de curso vai provar que um aluno usou IA de forma irregular? Porque o instinto básico é acreditar que basta passar o texto num daqueles detectores online, tipo Turnitin AI ou o ZeroGPT, e pronto, problema resolvido. É assim que a fiscalização tem funcionado na prática. É aí que o relatório destrói um dos maiores mitos da academia contemporânea. A crença na infalibilidade desses chamados bafômetros de IA. Bafômetros de IA, adorei o termo. Mas por que eles falham tanto? Para entender o porquê de um detector falhar, a gente precisa olhar para as engrenagens do algoritmo. Eles não estão procurando uma marca d'água oculta nas letras. Eles fazem uma análise estatística cega, baseada basicamente em duas métricas principais. Que são a perplexidade e a explosividade, certo? Certo, a perplexidade e a explosividade, que em inglês eles chamam frequentemente de burstness. Só para garantir que o conceito fique cristalino para quem está ouvindo a nossa imersão. Como exatamente a matemática calcula essa tal de perplexidade num texto? Bom, a perplexidade mede o grau de surpresa ou imprevisibilidade na escolha da próxima palavra. Modelos de IA são treinados para escolher a palavra que é estatisticamente mais óbvia. O caminho mais seguro, digamos assim. Exato. Então, se um texto usa um vocabulário muito direto, padronizado e com estruturas frasais comuns, o detector enxerga isso como baixa perplexidade e logo conclui que foi gerado por máquina. E a explosividade, o burstiness? O burstiness mede a variação rítmica. Humanos escrevem de uma forma mais caótica. Uma frase pode ter só três palavras, a próxima pode ser um parágrafo inteiro, cheio de vírgulas, subordinações, digressões. A gente respira diferente no texto, né? Sim. A IA, por outro lado, escreve blocos super uniformes, monótonos, com tamanhos de frase quase idênticos. Só que o problema lógico disso, pelo que eu entendi lendo as fontes, é que as IAs mais modernas foram atualizadas justamente para simular esse caos humano. Elas estão gerando frases assimétricas de propósito para burlar os detetores. Perfeito. E isso gera os falsos negativos, que é quando o fraudador passa impune. Mas o documento aponta que a verdadeira tragédia ética não está aí. Está nos falsos positivos. O viés estrutural desses detectores é absurdo. Eu ouvi isso. O relatório cita um estudo super rigoroso da Universidade de Stanford sobre isso. Isso mesmo. Eles testaram os detectores com redações de exames de proficiência escritas por estudantes internacionais cujo idioma nativo não é o inglês. E o resultado não é apenas uma margem de erro ali de 1% ou 2%. É um desvio gigante. O estudo cravou que, impressionantes, 61,22% das redações humanas de não-nativos foram falsamente acusadas de serem feitas por IA. É muito alto. Mais de 60%. Como assim? E o pior é que os maiores detectores do mercado concordaram unanimemente em condenar quase 20% dessas amostras reais. Mas qual é a mecânica por trás desse preconceito algorítmico contra quem não fala inglês como língua materna? É até simples. Falantes não nativos tendem a usar estruturas sintáticas mais diretas, um vocabulário menos obscuro e têm menos variação de ritmo. Eles escrevem com uma clareza bem objetiva. O que faz todo sentido, eles estão tentando não errar e se fazer entender. Exato. Só que o detector traduz essa clareza matematicamente como baixa perplexidade e baixa explosividade. Olha aí que tá. Aqui é onde a coisa fica incrivelmente fascinante se a gente pensar na própria natureza do método científico. Como assim? Pensa só na redação acadêmica exigida na área de biologia. O que um orientador exige ao revisar a metodologia de uma tese de doutorado? Frases curtas, sujeito e predicado diretos, termos técnicos padronizados. Exato, e absolutamente nenhum floreio poético. Ou seja, ao seguir à risca o manual de como escrever boa ciência, o pesquisador brasileiro reduz drasticamente a perplexidade matemática do seu texto. Nossa, é verdade. A ironia é brutal. Quanto mais clara e objetiva for a escrita de um cientista brasileiro escrevendo em inglês, maior a probabilidade de um software comercial rotular ele como fraudador. É uma dedução brilhante essa sua e captura bem a essência do colapso desses detectores nas ciências exatas e biológicas. O algoritmo literalmente pune a clareza. É revoltante, para falar a verdade. É, e motivadas por esse risco enorme de injustiça institucional, universidades globais como a Vanderbilt nos Estados Unidos e dezenas de instituições lá na Austrália simplesmente desligaram a integração com esses detectores de plágio artificial. Fizeram muito bem. Destruir a reputação de um pesquisador com base numa pontuação de perplexidade cega não é só uma falha ética, é uma aberração metodológica. Com certeza. Mas se você me permite, vamos sair um pouco do campo das palavras e levar essa análise diretamente para a bancada do laboratório. Vamos. Porque nas ciências humanas, o temor central gira em torno de textos gerados artificialmente, né? Contudo, nas ciências biológicas, que é o foco do instituto analisado na UFMG, a gravidade do problema parece ser de outra magnitude. Não se trata só de roubar parágrafos de um artigo. De forma alguma. O relatório introduz o conceito que eu acho aterrorizante de fabricação epistêmica. A gente precisa lembrar como um grande modelo de linguagem opera. Ele não pesquisa fatos num arquivo de verdades universais. Ele é só um motor probabilístico adivinhando a próxima sílaba, não é? Exato. E isso gera as famosas alucinações. O modelo pode inventar citações bibliográficas com códigos de identificação, aqueles DOIs, perfeitamente formatados, mas que quando você clica levam a páginas inexistentes. E na biologia molecular, uma alucinação dessas pode resultar na máquina fabricando a descrição de um mecanismo celular que contraria a fisiologia básica e apresentando aquilo com a confiança linguística absoluta. Sim, e a crise se aprofunda muito mais quando entra na esfera visual. Porque a pesquisa biológica depende crucialmente de imagens empíricas. O risco estrutural hoje é a falsificação indetectável de testes, como o Western Blot, ou de imagens de microscopia avançada. Bom, só para contextualizar bem a audiência e garantir que a gente está na mesma página, um Western Blot é, em termos simples, aquele teste laboratorial fundamental que os cientistas usam para separar, identificar e conseguir enxergar proteínas específicas numa amostra de tecido, correto? Perfeito. É exatamente isso. A prova visual de que a proteína está lá. Então, se a IA falsifica essa imagem, ela falsifica a própria prova material do experimento inteiro. Exatamente. E olha a diferença. No passado, se alguém quisesse fraudar um Western Blot, a pessoa precisava usar softwares de edição de imagem, tipo Photoshop, para cortar e colar aquelas faixas de proteínas manualmente. O que dava trabalho e deixava marcas óbvias. Sim, deixava rastros grotescos, bordas mal recortadas, uma iluminação incompatível. Era fácil de pegar. Mas hoje, modelos generativos criam imagens sintéticas do zero. Eles renderizam resultados de experimentos que o pesquisador nunca executou na vida. Que loucura! E o documento também menciona ferramentas que revolucionaram o mundo, como aquele AlphaFold 3, que prevê como as proteínas vão se dobrar em três dimensões. Mas até sistemas super especializados assim correm o risco de alucinar. Como isso funciona fisicamente? O AlphaFold 3 é um marco na humanidade, sem dúvida, mas ele herda as vulnerabilidades matemáticas dos algoritmos. O relatório detalha que esses modelos podem sugerir dobras de proteínas e ligações moleculares que ficam geometricamente lindas na tela do computador. Mas que não funcionam na vida real. Exato, elas violam as leis da termodinâmica no mundo real. O modelo encontra umas correlações espúrias nos dados de treinamento e meio que forçam um encaixe que, na natureza, as repulsões de carga elétrica ou as barreiras espaciais simplesmente impediriam. Ah, entendi. Então são predições estatísticas incríveis para gerar hipóteses, para dar um norte, mas se não houver a validação empírica in vitro lá na bancada, não passam de alucinações altamente sofisticadas. Perfeito. Se não testar no mundo físico, não é ciência. É só uma bela imagem sintética. Sabe, diante dessa capacidade de criar imagens microscópicas falsas e proteínas termodinamicamente impossíveis, a impressão que fica é que a ciência está completamente desarmada. É a primeira impressão. Mas, felizmente, a comunidade científica já desenvolveu um contra-ataque pesado. Ninguém confia mais no olho humano para caçar essas fraudes visuais. E o que as instituições de ponta estão fazendo, então? Elas estão implementando sistemas forenses baseados em IA, ferramentas como o Proofing AI e o Image Twin. Nossa, literalmente uma inteligência artificial caçando a outra. E como esses sistemas forenses operam sem cair naquela mesma armadilha de falsos positivos que a gente viu nos detectores de texto? Porque eles operam numa camada que o fraudador não consegue manipular. Esses sistemas não avaliam a imagem pelo que ela parece ser para o olho humano, mas sim pela arquitetura de pixels dela. Arquitetura de pixels, como assim? Eles escaneiam a lâmina buscando anomalias que são imperceptíveis. Blocos de ruído de fundo que se repetem de uma forma matematicamente improvável, sabe? Ah, entendi. Alterações sutis na densidade dos pixels ou pedaços minúsculos de uma célula que foram clonados e rotacionados dentro da mesma imagem. Eles encontram o rastro digital da renderização sintética. Caramba! O que nos leva a uma regra prática implacável que foi adotada pelos orientadores e muito bem detalhada no documento. No fim do dia, se há uma suspeita de fraude numa imagem celular, não existe debate argumentativo que salve o pesquisador, né? Nenhum argumento salva. A única defesa incontestável é a apresentação do raw file, o arquivo bruto da imagem. É a exigência máxima de rastreabilidade hoje. O arquivo bruto, extraído diretamente do sensor da câmera do microscópio, contém aqueles metadados originais que não podem ser forjados retroativamente com facilidade. E para os textos, a lógica é exatamente a mesma. A autoria só é provada pelo histórico de edição. O versionamento na nuvem, tipo no Google Docs, demonstra o atrito do pensamento, os rascunhos apagados, as horas gastas ajustando parágrafos. Exato. O rastro do esforço. Um texto que surge perfeito de uma hora para outra num documento vazio carece daquele rastro de suor cognitivo, né? Falou tudo. Suor cognitivo. Bom, uma vez que a gente entende os riscos visuais e textuais, surge a dúvida do cotidiano. Porque na teoria, classificar o que é ético parece razoável. Mas na prática, como o pesquisador deve agir ao abrir o seu computador para iniciar o trabalho na segunda-feira de manhã? É uma ótima pergunta. O relatório propõe uma tipologia prática, dividindo o uso da IA em quatro camadas de risco. É como uma bússola metodológica essencial. Legal. Quais são essas camadas? A primeira camada é o uso aceitável. Consiste em usar a IA como um mero revisor sintático, corrigindo a gramática do inglês ou ajustando margens para aquelas normas acadêmicas chatas. O risco de alterar o dado empírico aí é quase nulo. Tranquilo. E a segunda? A segunda camada é o uso aceitável com transparência, onde a IA atua na estruturação da pesquisa. Que seria pedir para a máquina esboçar o sumário de uma tese, ou então gerar um bloco de código de rotina em Python para organizar os dados estatísticos. O pulo do gato aqui é que, segundo o CNPq, esse uso exige uma declaração expressa na metodologia, certo? Exato. E o código gerado precisa ser testado exaustivamente pelo humano. Porque modelos de linguagem adoram invocar bibliotecas de programação que simplesmente não existem. Eita! E qual é o próximo nível? Aí a gente entra na terceira camada, que é o uso sensível ou arriscado. Aqui entramos num terreno minado. É usar a máquina para fazer revisão de literatura e ler dezenas de artigos densos. Mas a linha entre essa camada 3 e a fraude total me parece muito tênue. Se o modelo alucina fontes, como a gente falou antes, como a universidade permite que isso seja feito de uma forma considerada apenas arriscada? A universidade permite sob uma condição muito estrita, de que não se usem modelos abertos convencionais, tipo o ChatGPT padrão. O uso sensível exige uma arquitetura RAG, que significa Retrieval Augmented Generation, ou geração aumentada por recuperação. É um mecanismo completamente diferente por trás. E como funciona esse processo RAG, passo a passo, para garantir que a máquina não invente do nada um artigo que nunca foi publicado na vida? Em um sistema RAG acadêmico, como o LCET, por exemplo, o processo ocorre em etapas blindadas. Primeiro, o pesquisador faz uma pergunta. Em vez de o algoritmo adivinhar a resposta com base na internet inteira, o sistema acessa um banco de dados fechado e validado. Ele busca apenas arquivos PDF reais e já publicados por revistas sérias. Ah, então ele não cria a partir do nada. Não. Ele extrai os parágrafos relevantes só desses PDFs. E somente então o modelo de linguagem entra em ação, restrito exclusivamente a ler os parágrafos que foram extraídos para formular a síntese. E ele ainda aponta a página exata de onde tirou a informação. Exato. A âncora do sistema é a literatura física real, o que reduz a alucinação quase a zero. É uma limitação arquitetônica do escopo da IA, então. Ela só pode opinar sobre os papéis que foram efetivamente colocados na mesa virtual dela. Exatamente isso. Mas olha, mesmo assim, ainda exige uma checagem humana pesada. E por fim, temos a quarta camada, que é o uso fraudulento. Que é a delegação da escrita das conclusões inteiras, a geração de dados empíricos inexistentes ou a realização daquelas revisões por pares sigilosas usando IA que a gente comentou. Práticas que culminam em processos administrativos e destruição de carreiras na academia. O que nos encaminha para um conceito muito profundo alertado pelas fontes. É um perigo muito mais silencioso e muito mais corrosivo do que a fraude deliberada, que é a dependência cognitiva. Esse ponto é crucial para o futuro da ciência. Sim. A automação constante cria nos laboratórios o chamado viés de automação, onde o ser humano começa a aceitar as conclusões reducionistas da máquina sem qualquer resistência. É como usar um aplicativo de GPS que, em vez de avisar que uma ponte caiu, desenha uma ponte falsa no mapa com tanta confiança gráfica que o motorista simplesmente acelera e cai no rio. O pesquisador confia tanto naquela síntese perfeitamente formatada que desliga o próprio senso crítico. Essa analogia do GPS ilustra perfeitamente a letargia intelectual que pode surgir. O propósito fundamental de uma pós-graduação não é ser uma linha de produção de artigos científicos. O artigo é só o subproduto do trabalho. O verdadeiro objetivo é forjar o cientista, né? O objetivo central é forjar a resiliência cognitiva desse novo cientista. É o treinamento da capacidade abstrata de olhar para dados conflitantes, de sofrer com a leitura de uma literatura que é discordante e, através desse atrito extenuante, encontrar um novo padrão lógico. Faz todo sentido. E quando um pesquisador terceiriza a frustração e a complexidade dessa leitura pesada para um resumidor algorítmico, o cérebro dele atrofia metodologicamente. A tarefa é concluída rápido, mas o cientista sai do processo intelectualmente mais pobre. Intelectualmente mais pobre e menos preparado para descobrir algo verdadeiramente inovador. Bom, é uma constatação que amarra perfeitamente o arco da nossa jornada de hoje. Partimos de uma visão macro, examinando aquelas políticas institucionais vinculantes que exigem responsabilidade inalienável do cientista. Descemos aos detalhes microscópicos, evidenciando como confiar cegamente em estatísticas pode gerar detecções super injustas de plágio contra textos de falantes não nativos, ou resultar em predições de proteínas e testes de laboratório que são fisicamente inviáveis. A tecnologia se firma como novo andaime da construção científica, mas a engenharia estrutural, a dúvida que impulsiona a descoberta, precisa continuar sendo estritamente humana. Belíssimo resumo. E conectando tudo isso à velocidade do avanço tecnológico, emerge um paradoxo para a audiência levar como uma reflexão profunda hoje. Qual seria? Os sistemas RAGE e os modelos estruturais estão evoluindo de forma exponencial. Suponha-se que daqui a uma década a humanidade desenvolva uma inteligência artificial capaz de fornecer sínteses bibliográficas absolutamente infalíveis e predições empíricas moleculares com precisão de 100%, alinhadas perfeitamente à realidade termodinâmica. A máquina não vai mais alucinar pontes falsas. Exato. Nesse cenário, como as universidades conseguirão ensinar a resiliência cognitiva? Se a máquina eliminar todo o atrito intelectual, a confusão e a exaustão que moldam a verdadeira descoberta empírica, a ciência vai estar libertando o pesquisador para meditar apenas sobre os grandes mistérios universais? Ou a gente vai estar irremediavelmente terceirizando a própria essência do atrito que nos define como cientistas pesquisadores? É uma excelente provocação para se pensar. E é uma provocação que exige olhar além dos resultados imediatos das telas e dos microscópios, com certeza. Observar os dados gerados hoje é inexoravelmente olhar para o reflexo da responsabilidade investigativa e da integridade intelectual do nosso tempo. O convite permanente fica feito para quem nos acompanhou. Deve-se continuar questionando não apenas as respostas entregues pela ciência, mas as invisíveis engrenagens tecnológicas que estão moldando essas respostas em cada laboratório do mundo hoje em dia. Muito obrigada pela escuta.